7, né, da descida, via Mar, desce para 120, 23 no ajuste, e reduzindo a velocidade na descida para 200, 200. O 27. Chané 6227, chame centro Recife, frequência no 25.1, alterno no 28.8. Centro Recife, 1251, alterno 288, Chané 6227, uma boa tarde. Boa. Salvador, é o TAM 3567. TAM 3567, contato radar, suba para o nível de voo 340, via saída Arboruna. Via Arboruna 340. Lima Papa Mike, tem frequência livre. Até logo. Chana 6327, autorizado de rolagem 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Livre regulação 1-0, 6-7, direto eletro. Direto eletro, 3567. Meia 3, 2, 7, decolada 4, 5, chame controle Salvador, na frequência 1-2-0, 1-2-0, para 3 mil pés, altímetro no 0, 1, 3, desconsidera restrição de altitude em TAP. Pés após TAP, vai no 366, gol 208. Controle Salvador, boa tarde, estar 6327. Chanei 6327, contato radar, suba para o nível de voo 180, via saída coral. Pode bater essa coral, Chanei 6327? Os 2.000 pés autorizados, correção está presente, voo e coral. Coral, Chanei 6327. Pode cortar o quilo, desce para o nível de voo 050, QNH 1-0-3. Claro, 5-0, 13, nosso protocolo. Pode cortar o quilo, vou ir direto para a Serra do C366. Negativo, IGMS, nosso protocolo. Confirme irá realizar o procedimento MDB, Zulu ou VORDMS? DB Zulu, da 10. Gente, pode cortar o quilo, vou ir para a posição Duna. Desça até o nível de voo 050. 050, boa no Duna, nosso protocolo. Serra Vitor 366, passaredo. Passaredo 2231, completa final, chame Torres, frequência 1-8-95. 1-8-95, obrigado. Meu Papa Mike ciente, vou ir para Serra Índia com Índia, no entanto, cruze a final para a pista 1-0, entre a posição Duna e o Índia Serra. Entre Duna e Índia Serra, sempre briga entre Serra, se não problema. 2-0-8, desça para 2-5-0-0-10, QNH 1-0-3, autorizado a final do procedimento a rinagem da pista 1-0, reporte passando Serra Vica 366. 2-5-0-0, César autorizado, reportará 366, 2-0-1-8. Paredo 2231 no tráfego avançado, autorizado para o pistão no 0, vento no 0, 0 graus, 1 no 0 nós. Ajuste altímetro no 0, no 3. Teve pouso na 10, passagem 2231. 2791, informo que seguirá tráfego na aproximação. Transporte de enfermo está nessa posição de 1 para 12 horas, no 9 milhas, rumo sudeste. É um Mike Uniforme 2, passando o nível de voo 065 e descida ao 050. 2791, 708. 2791, desça até o nível de voo 070, QNH 1 no 093. 070, 1093, é 2791. Tchau, Kilda, para 4.000 pés, QNH 1 no 093. 4.013. Escutar o quilo, confirme a velocidade indicada. 150 nós, 2509 nós. Apenas para informação, há um helicóptero agora nessa posição de 1 hora 4 milhas rumo nordeste. É um Robson 44, mostrando 506, não irá interferir nessa aproximação. Também não tem um colega ali. 3567, Centro Recife, frequente no 28.8, alterno no 26.0. Então, 3567, copiou o controle? Negativo. Chame Centro Recife, frequência no 28.8, alterno no 26.0. 28.8.260 com Recife, então 3567, bom. Azul 2791, reautorizado descida para o nível de voo 050, QNH 1 no 03. Voo 2098, passo 366, estabilizado, 2091. 2098, completa final, torre no 98.95. 1895, boa. 4, 3, astro parceiro. Primeira nave? 4 mil pés, astro parceiro. Escutou o quilo, deixa para 250, correção. 2 mil pés, altímetro no 0, 1, 3. Autorizado ao final do procedimento NDB Zulu da pista 1, 0. Reporte passando Duna. 6 para 2 mil, apontar passando Duna, astro parceiro, autorizado o procedimento. Azul 2789, acende identificação, chegada a ponto autorizada, chame quando no ideal de descida, altímetro no 03. Na 6327, voe o COS. Confirme para o senhor 6327? Voe para a posição e o COS. E o COS, vamos lá, senhor 6327. Passaria do 2231, no solo 152, ao liberar a pista, me controle só na frequência no 21.1. Sim, ao liberar, chamar 1 no 21.1, passaria do 2231. Centro Jornalismo 327. Prossiga. Pode restaurar, por favor, a posição informada? Índia, Lima, Quilo, Oscar, Vitor. Índia, Lima, Quilo, Oscar, Vitor. Obrigada. 098, traço avançado, autorizado pouso de sistema 0, vento 1190 graus, 099. É, esse livre pouso 220198. Azul 2791, após toque, desce para 25000 pés, QNH1013. Autorizado o sinal do procedimento RNAV da pista no zero. Após toque, voe para o Serra Pista 366, reporte passando meio. Sempre autorizado, após toque, descer para 2500, autorizado para o procedimento RNAV. Chama estabilizado 2791. Ao escutar o quilo, completa o final do procedimento nível Bezulu da pista 10, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 95, aprovado o procedimento, ao escutar o quilo. Torre Salvador, boa tarde, para passar o ao escutar o quilo. Torre Salvador, serviço radar encerrado. Sub mantenha o nível de voo 180 e chame o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Subindo para o nível 180 e chamando 20, 0 no 8 no solo 55, olha para a pista de condição na frequência 1201, decimal 1. 21, 1 no voo 2, 2. Azul 27, 19. 2789 está azul, separe nível de voo 050, altímetro na 0, 13. Nível 050, 1, 3, 2, 7, 8, 9. Alternativa? Tudo ótimo, nada de alto. Gente, o agente de altímetro na 03 já reporta no ponto de espera da Papá. Tango, Oscar, até o quilo. Nova Patrícia, Mike Romeu, autorizado ingresso, pistão no 7, repórter em ali pronto. Estabilizado em nave 2791. A Azul 2791, complete a decimação, chame torre na frequência 118.95. 2895. Alpha Pass, Charlie, Mike, Romeu, autorizado a decolagem, pista 17, vento 110 graus, 10 nós. Sol 3155, autorizado a alinhar e mandei pista 10. Alinha, mandei pista 10, tá. Tango, Osco, Hotel Kilo, no solo 59, ao liberar fechando com torção na frequência 121, décima único. Direita, 21, grato. Azul 2791, final aí nave. Azul 2791, no continuo da aproximação, aguardando o pescaria. Aguardando o pescaria, 2791. Papá, papá, Charlie, Mike, Romeu, decolado aos 1800. Mantenha no mil pés até farol da barra, liberação do controle para atender 045 no corredor Axé e chame o mesmo em 120.80. Positivo, mantenha no mil até o farol da barra, nós chamamos 208. Obrigado. Só 3 anos, eu consigo autorizar o decolagem de pistola 0, vento no 20 graus e no 0 nós. Papapá, Zulu, Alfa, Juliette, pronto táxi? Pronto táxi. O ajuste de altímetro na 0 no 3, reporte no ponto espera da Papá. Altímetro, vai reportar no ponto espera do Zulu, Alfa, Juliette. Táxi, quilo Romeu Oscar. Papá, Tango, quilo Romeu Oscar. Azul 2791, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento no 20 graus, 10 nós. Autorizado pouso, azul 2791. Sol 3155, decolado ao 02, chame o controle Salvador na frequência no 20, décima 8. 208, tá 3155. Reporte no travesse para da barra e quando possível estimado de pouso. Hoje a gente vai importar o farol da barra. Beleza, já te falo o ponto. Controle de Salvador, boa tarde, Eltan, 3155. Decolou, solicito voar Dael ou Mótila, está presente? Na 3155, contato radar na decolagem, saída Dael, autorizado voar, após dois meses, autorizado voar na pura de lida, em subida para nível de voo 320. Ok. Autorizado lá na Brodileta, só para 320, tá 315. Controle é o Thiago Macromeu. Thiago Macromeu, prefiro. Timo Siri ao Zuno 835, é possível dar presente a Pro Siri? Charlie Mike Romeu, autorizado para direto para Siri, aguarde para a ascensão. Positivo, aguardando na prova direto, obrigado. Gente, Capatão, o Oscar Hotel Kilo, observe o Romeu Vitor 10 ingressando agora para 17. Após ser livre, ingresso para Papau, estacionar a frequência livre. Aguarde, mantenha a posição. 050, hoje em Salvador, na 013. 5.000, 2789. Controle, Latitude 5.000, pode estar subindo descida, 2789. Azul 2789, desço para 2500 PES, o ajuste no 013, estabilizado o sinal do procedimento RNAV e a participação do serviço 366. Controlando RNAV, ajuste no 0, a participação 366, 2500 PES, 2013, 2789. Mike Romeu, contra ali. Já? É o firme atitude que solicita? 045. Entendi. Cai no Mike Romeu, livre extensão para 045. Ou a gente estava vendo na 013. Azul 6998, reautorizado descida para nível de voo 0620. 0620, 6918. Posição, Papa Tão, Kilo Romeu, Oscar. Salvador, Zulu, Alfa Juliette, Alerta, Pistão 1, 7. Papa Zulu, Alfa Juliette, autorizado decolagem, Pistão 1, 7, vento 1, 2, 0 graus, 1, 1, 1, norte. Índice, decolagem, autorizado, Zulu, Alfa Juliette. Romeu, Kilo Romeu, Papá, Tango, Kilo Romeu, Oscar, autorizado ingresso, ficha no 7, aposta alinhada e pronto. Papá, Papá, Azul, Alfa, Juliette, decolado a 08, sabe controle Salvador na frequência no 20, decima 8. Salvador, 20, decima 8, grato. Oi, Salvador, cordial, boa tarde, do Papá Papá Zulu Alfa Juliette. Papá Papá Zulu Alfa Juliette, mantenha o nome perto, corredor Axé. Quando possível, estimado de ingresso na terminal e estimado de pouso. Nossa, regressando pro Pato 5? Esse é o Patão Quilo Meu Oscar. Mantendo separação para ver qual é a sua frente, autorizado, vento 120 graus, 129. Monte espera pronta, Chanel 6355. Chanel 6355, autorizado, alinhar e decolar, chama 0, vento 120 graus, 129. 2789. Azul 2789, sendo de torre na frequência 118.95. Oi, Salvador, 295, boa tarde, 289. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 2789, estabilizado a Renato, destino a zero. Azul 2789, mando continuar a aproximação, aguardando a pista livre, Azul de altímetro no 0, no 3. Mando pista livre, 2789. Salvador, aqui no meu ótimo, decolador 09, chame controle de Salvador, na frequência 120, destino a 80. Salvador 08, grata. E como tráfego do Romeu Vitor 190, está mantendo o nome pés no corredor AXE, está sentido farol da barra. Reporte em Travesti do Sul. Controle, Salvador, Santa Tango 1, Romeu Vitor. Chega para o controle. Santa Tango 1, Romeu Vitor. Volume no frato, direita, a força para o Romeu. O Kilo Romeo Oscar, mantém-se em condições visuais, o nome do país no corredor AXE. Reporte no Travesti Farol da Barra, quando possível, estimado para pouso. Farol da Barra, reportará, estimado de pouso 1835. 1835, sente. Controle do Guardião, passou de torcida, visual com copo. Controle? Guardião 06, passou que estou aqui, visual com campo. Guardião 05, informo o tráfego passando agora o farol de Itapuã, está mantendo o nome do país, um Bravo November 2, papá. Guardião 50 de tráfego. Guardião 05, para ingresso, chame torre na frequência 118.95. 1895, Guardião 05. Guardião 05, boa tarde, prossiga. Sessão de pouso no Pátio Sobre Aéreo, visual com tráfego na curva final. Sente, o Guardião 05 cruza a retaguarda do ADR da Azul, na curtíssima, direto para o Pátio do Graé, reporte em solo controlado, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós, e o ADG altímetro no 0 no 3. 1-1-0, 1-2, reportará do solo controlado, Guardião 05. 8-5-8. Tente, copiado 1-8-3-5 e 1-8-5-8. Afirma. Controle Oceania 63, circulou na saída da El. Oceania 6355, contato radar na decolagem, subavia saída da El para nível de voo 360. Aéreo 360, 360. 3155, chame Centro Recife na frequência 125.1, na alterna 128.8. 125.1.268. Secundária 128.8. No solo 02, olho branco e chame controle de som na frequência 121.1. Nível com meia direita, solo 2-1-1-2-7-8-9. Autorizado o procedimento, 6918. Azul 6918, após o ZAP, voa Serra Vida 366, em descida para 2500 PES, voa Justiça Salvador 9013, está autorizado o final do procedimento, Arnab. Gente, após o ZAP, o Serra Vida 366, reporta estabilizado, 6918. Faz o Lua facilidade de controle? Escuta. A primeira é manter o nome do país até a Ilhéus? 1-B-500-10, até a Ilhéus. Gente. Verona, prossiga. Guardião 01, mantenha-se em condições visuais. Informo um tráfego se um Romeu Vitor 190 está cruzando, passando o farol da Barra, sentido Vera Cruz. Está mantendo o nome pés e a subterrânea 1500 pés. Uno, reporte passando para a farol da Barra. Guardião 0510, solo do nome, livre corte. Bom dia. Topázulo, Alfa Juliette, ciente, tem um tráfego, agora está na posição de 10 horas, está 2, 3 milhas, não está em contato com o controle Salvador, está mantendo no 1500 pés, exceto se o tráfego não há mais nenhum tráfego do conhecimento do controle reportar frequência livre. Alfa Juliette, controle. O Alfa Juliette está ciente do tráfego sentido oposto, ingressando agora na ré, a caixa prego, zona 1500 pés. Gente, a subida está a critério, o senhor está livrando a CTR, o Zulu Alfa Juliette. Chaname 355, aguarde. Platão Kilo Romeo Oscar informa o tráfego de um Alfa Sierra 50 no sentido oposto, está mantendo 510. Tráfego adicional não está em contato com o controle de Salvador, está mantendo o 9510 no corredor Vera Cruz. O Romeu Oscar está corrigindo, o tráfego está ingressando no corredor Caixa Pregos, mantendo no 1500 pés. Na presente frequência livre. Salvador, boa tarde, gol 9034, nível 2, 195, para 1, 5 graus. 9034, acima de identificação, dessa vez chegada a Mário para nível de voo 0620, para o ajuste Salvador, 1013. 060, chegada a Mário. 1-0-1-3, gol 9-3-4. Azul 69-8, estabilizando aí na nave da 0, da 1-0. Azul 69-1-8, completo de aproximação, chama-se na frequência 1-1-8, décima 9-5. 18-9-5, 69-8, grato, tá já. Oceanair 6-3-5-5, autorizado, vai na proa de Pubar. Proa de Pubar, 6-3. 9-8, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste altímetro no 0, no 3. Guardando 6-9-8. Salvador, muito boa, tá? Gol 0-9-7, próximo com a espera já pronto e autorizado ali, decola sem parada. Tente, gol 9-9-7, autorizado ali, decola, pistão no 0, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 2, nós agilizando manobras. Positivo, estamos agilizando, autorizado a decolar pistão no 0. Azul 6-9-8, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Aguardando 6-9-8. Iniciando o gol 9-9-8. Confirmação após Mari, voo 369. Voo 9034 negativo, vai manter a pista da chegada após a posição e SAP, vai ser a revista 366. Ok, mantém o pessoal até estar para a foto 366, gol 9034. A 355, chama-se a Recife na frequência 125.1, na terna 128.8. Zona 0, vento 110 graus, 10 nós, ajuste altímetro na 0, na 3, cerca da distância. Gente, livre pouso 698. Papá, o meu que você arranha uma torre, chame pronto, tá? Uno 097, decolar 220, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Corona para o nível de voo 360, voo 1097. Controle, Guardião 01 no Cravante, Guardião 01 para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. 118.95, grato, Guardião 01. Azul 698, no solo 22, está livrando para chame controle, está na frequência 21, 21. Livrando 211, azul 6998, grato, está já. Torre de Salvador, boa tarde, ao Guardião 01. Guardião 05, chamou a torre? O 01 agora, 01. Tá, em que você está retornando para Salvador, quando autorizado, direto para o Pátio Braé? Sente, Guardião 01, da primeira autorizado direto Pátio do Braé, observando a movimentação do pátio, o vento 110 graus, 02 nós, base de altímetro no 03, já corta em solo controlado. No 03, ajuste, retornando no solo controlado, está atento à movimentação do pátio, Guardião 01. Aquilo se alima pronta. Atingi o time, entrou no 0 no 3. Reporte no ponto de espera da papá. Um pequeno desvio. Fazer uma formação, vou adelantar para presente agora. Entendi. Faz tarde, Mike Romeu. Não há terá que te conhecimento do controle reportado. Se der critério. Palma aqui, Luciana Lima, autorizado em grande distância, reporte alinhado e pronto. 4, após espera no 0 próximo. Xenemia 3, 1, 4. Boa tarde, autorizado a linha área de decolagem. Estou no 0, vento 1, 1, 1, 0 graus, 1, 0 nós. Ajuste altímetro no 0, no 3. A linha decola da 1, 0, com ajuste padrão, Xenemia 3, 1, 4. Procedimento RNAV para pista no 0. 1, 0, no 3, aposentado 2,500. RNAV do 9,034. Guardião 01 para quarto. Afirma. Considere no solo aos 25, livre corte. Boa tarde. Palme aqui no Serra Lima, autorizado a colagem pistão no 7. Vento no 20 graus e no 09. Na 097, chama centro Recife, na frequência 1228.8, alterna 1226.0. Entendeu? 1228, alterna 260, é isso? Negativo, 1228.8, alterna 1226.0. 1228.1260. É 6314, decolado 26, chame controle Salvador na frequência 1220.8. 1208-6314, bye. Vou ver se a linha de Júlia, te prossiga. Salvador, na frequência 1208-0. Chama controle 1208-0, que eu tenho a linha. Controle Salvador, Senar 6314, Momo. Senar 6314, contato radar na decolagem, suba via, saída Momo para nível 340. Sobe via para 340, solicita Nenim na proa, 6314. Senar 6314, aguarde coordenação. Guardando, 6314. Controle, boa tarde, Papa Romeu Kilo Serra Lima, decolução 17, saída Coral. Papa Romeu Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem, suba via, saída Coral para nível 100. Já saído agora, 1900, Kilo Serra Lima. Serra Lima. Julie. Prato. Prato, bom voo. Sim, também. Minha meia visual, gol 9034. 9034, complexo emissor na frequência 118.95. 118.95, gol 9034. Gol 9034, em 910. Gol 9034, continua a aproximação, aguarda autorização para pouso. Aguarda 9034. Boa tarde, azul 4118.0.0. Azul 418, mantenha a posição. Mantenha 0.0. Azul 034, tráfego ao estado, autorizado pouso, pistão 0, vento 110 graus, 139. Sempre pouso 190, gol 9034. Contrário, autoriza o Papa Roberto Pio Serra Lima voar direto de China, ideal 242. Romeu, sua Serra Lima autorizada. Direto de China, Lima. Área 2231, na minha escuta. Espera, seria? Tem condições de detectar um pouco mais à frente? Vamos liberar a retaguarda para o push da aeronave? Tem mais tempo. Grata. Vitorinho de Júlia, esse autorizador direto do CEASA, repartizar com a mesma. Na 314, estamos centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45, 6304, bom trabalho, já. Azul 418, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 13 nós. Ciente de decolagem da 0418. Passada 2231, observando início da rolagem do Embraer da sua frente, autorizado após o mesmo alinhar e manter pistão no zero. É, após a mesma alinhar. Papa Vista, Índia Júlia. Papa Tango, Vitor, Índia Júlia, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. 18.95, graças, Júlia. Corregue, cordial, boa tarde, Papa Tango, Vitor, Índia Júlia. Batango, Vitor, Índia Juliette, autorizado final dono 7, aguardando autorização para pouso, vento para check 1-1-0 graus, 1-3 nós, vou ajustar o altímetro no 0-3. Ciente, vai levar 1500, cortará na final para autorização na 1-7. Azul 4-1-8, decolado 3-4, chame controle Salvador, na frequência 1-2-0, decimal 8-0. Salvador 2-0, 8-4-1-8. Salvador, Azul 4-1-8, boa tarde. Azul 4-1-8, aguarde. Azul 1-8-6-9, a sua identificação, dessa vez chegada bom para 4.000 pés, o ajuste no 0-3. Dia bom, 4.003, no 2-6-9. Azul 4-1-8, contato radar na decolagem, sobre a via saída Arboruno para nível de voo 360. E Arboruno para 360, 4-1-8. Azul 4206, sua identificação. Dessa via chegada a Mário para nível 110, o registrador 1-0-3. Identificou, desce via Mário, 110, registrador 1-0-3. Mais. Tem decolagem 2-3, ó. Zero, autorizado Aniani, Mazei, Cristiano Zero. Aí, Mazei, 1-0, Gonomia 2-0. Sou Salvador, boa tarde, da 3835. Próximo ponto de espera, como número 2, pronto. 385, mantém ponto zero. Série 2231, no decolado 36, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 2080. Controle Salvador, passaredo 2231. Passaredo 2231, contato radar na decolagem, subazia, saída Momo para nível 160. Está livre da restrição? Passaredo 2231, negativo, mantém 3.000 pés. Por Mesul Serra Lima, plano IFR cancelado 1839, está autorizado descer até 4.000 pés, o ajuste 1013, reporte... Serra Lima, autorizado descido até 4.000 pés, após a critério. unidade de Wailefa para o Azul 4118. Pode fechar o controle? Azul 4118, poderia Wailefa? Azul 4118, atualizado direto a Wailefa. Wailefa, 4118. Vai prosseguir para a Copat? Sim, está autorizando Lake Track, táxi via pista, Rosco estacionar frequência livre. Volume 620 autorizado, decolagem 610, vento no 10 graus, 129. 620 autorizado, decolagem. Então 3835, autorizado alinhar e manter pista no zero, observando o Boeing 737 da Gol, né, iniciando o rolagem. Para 2231, vai em Momo da presente. Dois, dois, três, um, controle? Vai, escuta. Da presente, vai em Momo. Momo. Salvador, o volume 69, quando espera a pista no zero, pronto. Ou no menor, mantém o ponto espera ou no zero. Mantém o ponto espera. Pro 206, desce para nível de voo 050. Desce pro 050, Zupa 2 também. Decolado de 41, chame e controle Salvador na frequência no 20, decimal 8. 208, 1620, contato radar na decolagem sobre a via saída Puca para nível 350. Dia, recebo 350. 1869, informa o tráfego na posição de 10 horas, 16 milhas, rumo noroeste, uma rotação 72, mantendo 3 no país. 1869. 02231, informa o tráfego na posição de 2 horas, 14 milhas, rumo sudoeste, o Bravo 738, passando a nível de voo 090, descida para 4 no país. Vitor da Juliette liberando o acesso. Confio, Chara. Batalha 2231, o tráfego na posição de 2 horas, 1 milhas, rumo sudoeste, um Bravo 738, passando a nível de voo 080, indicada para 4 mil pés. Tem o tráfego na etiqueta 2231. Azul 4118, chame Centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 0, 4, 2, 1, 8.